243 no Solon 38, no livrar à direita, Solon 219. Livrar 219, 61 no 43. Central de Salvador, de November Alpha, solicita descida para o 9000 pés e o regresso. Índio November Alpha, desça para o 9000 pés, ajustando ao 0132 na prova da rotatória, reporte visual com campo. Autorizado, 1000 pés, 1093, reporte na rotatória. Está interceptando o localizador. Passado travado, Juliette Delta. Juliette Delta, chama em torre, 1895. 1895, Juliette Delta. E Salvador, é o Papa Romeo, Juliette Delta. Tá na sinal passado travado. E Juliette, Juliette Delta, continue a aproximação. Reporte passando marcador externo. Reportará passando marcador externo, direto da Delta. Cinco meia, decolado aos 40, chame o controle, 1208, bom voo. 208, bom trabalho a todos. Táxi? Agiliza o táxi a baixa altura, informe na Papá para ingresso e decolagem imediato. Gol 1856. Gol 1856, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 390. Na PUCA está 390, 1850. Delta Charlie ali em decola da Papá comprou a sul, vento 120 com 10, chama o farol de sol. Charlie, decolado aos 4-1, no controle 208, bom voo, Marcão. Um abraço, amigo, até a volta aí, obrigado. Aí. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee, Delta Charlie, boa tarde. Juliette, Juliette Delta, autorizado pouso na 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, para Juliette, Juliette Delta. Após, segue para o H da Aerostar. Ok, ciente. Os caras recebem notiquês à sua direita, tem um helicóptero com o do litoral sem interferir na sua aproximação. Tá com ele notiquês, graças pela informação. Centro de táxi. 077, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. Ok, 3325, 3395, uma boa data. Mike Echo Delta, desço para 500 pés, ajuste no 093, reporte no Cravete de Pituaçu. 140 voo, 1601. Prossiga. Delta no solo 44, livraste no solo 219. 1219, Delta. Solo Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, tá livrando a minha Delta? Juliette, Juliette Delta, para ele estar? Aero, está. Em estáxi autorizado, via Alfa, Juliette, contorna o terminal, contorna a parte principal, chama na Lima. E a Alfa Juliette com o torno para a principal informará a presença na Lima, o Juliette Leteu. Charlie, confirme sua posição. Yankee Delta Charlie. Afirmo, Yankee Delta Charlie. Está passando através do Travelo Cruz. Delta Charlie, sim, a gente não recebe o seu transponder ao modo Alfa, também o Charlie. Confirme. Estimado de pouso. Aos 4. Yankee Delta Charlie. Aceita Sonata 1-3-4. Controle, Yankee Delta Charlie. Controle, Yankee Delta Charlie, prossiga. Sonata 1-3-4. Afirmo, Yankee Delta Charlie. Tá recebendo? Negativo, Yankee Delta Charlie. Mike Echo Delta, chame torre 1895. Salvador, Mike Echo Delta, nada de torre. Mike Echo Delta, informe na vertical do farol de Itapuã. Web 6720, puxa seu nome 6 dúzia, chama pra índice táxi. Firme alternado e o POB? Sim, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. Juliette, Juliette Delta, táxi via pátio, corrigindo, Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição, chame torre 1895. Lima, Mike, na Quebec, mantém uma 1895. Bar Romeu, Índia, November Alpha, chame torre 1895. Torre 1895, Índia, November Alpha, boa tarde. Minha 01, check 3. Mais tarde checado, final longo. Sim, tráfego avistado, autorizado pouso. Na 10, vento 120 graus, 109. Felipe, pouso gol, 1601. Mike Echo Delta, faça 360 pela direita, na vertical do farol de Itapuã. E informe quando avistar um Boeing 737 na final da 10. Echo Delta, 360 pela direita, toma na posição. Salvador, Índia November Alpha, se aproxima da rotatória, tá visual com o campo. Índia November Alpha, ciente, reporte final de 3 milhas da 17. 25. November Alpha, visual com o tráfego na final da 10. Afirmativo, vem termômetro aqui em Salvador 120, 130 graus com 10 nós. O altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, de 9 federal. Autorizado, Juliette, Juliette Delta, táxi até Aerostar. Estimativo, um Eco Eco Delta, então autorizado cruzamento final do 1-0, a retaguarda do tráfego informado, o Boeing 737, reporte para girar base para 1-7. A retaguarda da aeronave nacional é passada para girar base do 1-7, o Eco Delta. O Gol no 601, só para sua informação, à sua direita, o helicóptero procedente do litoral vai cruzar aí a retaguarda, sem interferir. Acidente Gol 601, está listado aqui. Brasília 360 via peso Luno 7. Árvore Lef a subida, curva direita após a decolagem, 5430 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Brasília via 360, peso Luno 7, perto da Árvore Lef, curva direita, 5430 5430, afirmo, chame para posicionamento. O Delta, condições de girar base curta? Afirmativo. Ok, autorizado então, uma base curta, autorizado pouso. A cabeceira no 7, vento 130 graus, 109. Vem cruzando a base, o mais cuidado nesse pouso no 7. Índia November Alpha, informo que será o número 2 para pouso na 107. Vai seguir o Mike Eco Delta aqui cruzando a final do 1-0 agora no momento. Informe se ele está o helicóptero. O Índia November Alpha está visual com o helicóptero na final da 1-0. O número 2 para pouso. Índia November Alpha tenta retardar a velocidade. Afirmativo, informe, mantendo a separação do Mike Eco Delta, informe final da 1-7. O Índia November Alpha já se encontra na final da 1-7. Visual com o tráfego. Ok, ciente. O Gol 601, chame o solo 219, seu solo foi o 52. 4206, livre de decolar, 130 com 11 nós. Após a rolagem do azul, ele mantém, 6720. Vai fazer o 360 aqui pela direita para aguardar o Mike Eco Delta. Afirmativo, do visual com seu tráfego. E após completar o 360, prossiga na aproximação, guardando a liberação da pista para pouso. Sim, Índia November Alpha, não aguardo. Já girando aqui para a curta final da 1-7. Afirmativo, informe livrando a pista, Mike Eco Delta. Delta, tá. Decolada o 53, controle 1208. Controle 208, azul 4206, obrigado, boa tarde. Azul 4206, contato radar, sai da PUCA, sobre manter a nível de voo 370. Sai da PUCA, me sobe 37 horas, 4206. Mike Eco Delta, considero solo 54, agilize liberação, táxi a minha escuta até o corte, parte 4. Está autorizado Brasília, nível de voo 380, via Persoluna 7. Subida Arbor Elessa, curva direita após a decolagem. 5171 é o código, 1208 é o controle. Dado 55 milhas sudoeste do VOR de Salvador, Chamilhelos, 1201. 201, boa, 7 em November Alpha. Arbor Elefa, curva direita, transporte 5171 e o controle 120, decimal 8, para o trânsito 3567. 3567, apenas confirmando destino Brasília, chame para puxa treinamento. Destino Brasília, eu chamarei para puxa treinamento 3567. Sete-dois-zero, decolado ao 55, controle 1208. Controle 208, 7-2-0. Boa tarde, objeto 6720, decolando a sua escuta. Web 6720, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. Pode manter 360, 6720, pode voar da El ou Leda direto? Web 6720, mantenha a saída. Mantenha a saída. Gol 1273, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 0359, impacto 3, pushback acionado. Autorizado, chama para o táxi. 5219. Bom Salvador, boa tarde, Monomia 01. Boa tarde, Monomia 01, prossiga. Autorização para o Galeão, por favor. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5425, coteja. 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 1-0, da Euleda Bridge, curva direita 1208, telefone 5425, gol 901. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar agora. Alô, boa tarde, é Ponte K1 082. Correto. É Ponte K1 082, Airbus A330, information Oscar Kennedy, 1013, request clearance to Lisbon. Roger, can you inform your flight plan time, 022? We are estimating departure at 2025 and we are ready in 15 minutes. Roger, we should have your flight plan in 5 more minutes, stand by for ATC clearance. Stand by for you, thank you, Airport Charles, 022. Alô, Salvador, Canal 6259. Prossiga. Informação, Oscar, 360, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5423, coteja. Guarulhos autorizado, 360, via Presulo 16, da El, Ledra, Leda Bridge, de Palada 16, 1208, 5423. 210, chama para o pushback acionamento. Camarada para o pushback acionamento, 362. Paulo Salvador, 32897. Prossiga. Informação Oscar, por gentileza, autorização para Guarulhos. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5433, coteja. Autorizado nível 340 para Guarulhos, decola da 10, da Euleda Bridge, saída da primeira curva para a direita, bridge, da certa da Euleda Zulu 16. Controlador 020-18, transponde 5433, 3297. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Salvador, o trip 5219 para o táxi, 62 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Montes Claros. 62 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1-9-9-5, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 185, 5219. Salvador, boa tarde, Gol 273. Tráfego avistado, autorizado pouso, vento no 30 graus, 109. Pouso autorizado, 10, Gol 273. Zoro Trip 5219 no ponto de espera da 10 pronto decolagem. Visou algum tráfego na final? Negativo. Ok, mantenha o ponto de espera e reporte quando avistar. Observe o pouso do 737, pouso ali e mantém, 35219. Após a passagem da aeronave 727, alinha e mantém, 35219. Para táxi, pushback táxi, gate. Autorizado pushback somente, chama para o táxi. Pushback somente, chama para o táxi. Salvador ground. Salvador, go ahead. We do not have your flight plan. Please check with the company if necessary, have them transmit it again. We have not received your flight plan. Yeah, we'll check and come back with you in 1 minute. Portugal visited. Roger. Voo 273 no solo ao 07, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 e tenha uma boa noite. Alfa é paciente da Juliette.